Todo mundo tá ouvindo a grande rede Atlântida de rádios em todo o sul do Brasil, pelas antenas da Atlântida no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. O que que houve, Almir? Simplesmente não funciona. O que que não funciona, Almir? Simplesmente parou totalmente de funcionar. O que, Almir? Tá mais morto que o Steve Jobs. O que, Almir? O nosso ar-condicionado. Meu Deus, chama alguém aí pra arrumar, porque vai ficar complicado sem alguém? Ar aqui, hein? Alguém? Chama alguém pra arrumar, chama o Bola aí, por favor. Michael, chama o Bola. Bola, chama o Michael, chama o pai, chama a mãe, chama alguém pra... Calma, calma! Simplesmente não funciona, alemão. A gente vai resolver. Vamos ficar tudo suado, vamos tirar a roupa aqui. Hoje tá difícil ter os doutor Gerbaro, hein? Já vamos falar então aqui. Deixa eu apresentar os nossos patrocinadores. Coca-Cola, torcer é a maior felicidade. Nova Skin, o cervejão. Se beber, não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo. Você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. Os amigos do Pretinho também sempre bem. Por isso que a Panvel, inclusive, patrocina este programa. Porque nós, assim como a Panvel e como seus clientes, estamos sempre bem, não é, KG? É, claro, claro. Boa tarde. Claro. Fala aí, Potter. Boa tarde, gente. Tudo bem? Diz aí, Marcos Piangas. Estamos aqui no quinto dia de Florianópolis juntos, já começamos a nos odiar, mas eu sempre penso, quando eu tô odiando vocês, que o Amaral vive há 14 anos convivendo com o KG no trabalho. É um bom parâmetro. Ele gostou disso, né, Mario? Eu conto até 14. Dessa, ele gostou dessa. Quando eu tô bravo com você, eu conto até 14. São os anos que o Amaral já aguentou com a gente. Ah, mas é que nós somos uma grande família, cara. Fala, Porazinho! Tamo aí, velho. Beleza. É nóis, Mr. P. Opa, tudo bem, tamo bem. Tudo bem, Mr. P. Tudo bem, boa tarde. Tava arrumando o chapéu. Que figurinha, né, Mr. P? É uma figurinha. Hoje... Tu acha que eu seria em que página do álbum, assim, eu estaria? Na primeira. Primeira página. Ou na do meio, né? Figurinha 001 do meu álbum. Em Floripa, o Mr. P se arruma todo, né, pessoal? Em Floripa, em Porto Alegre, em qualquer lugar. Quando é que tu me viu esculhambado, Pianca? Eu te vejo esculhambado quando tu tá lá, né, na tua família, na minha cidade. Ontem de noite eu te vi de pijama, por exemplo. Agora tu sai de Canoa. O rosto dá uma ajeitada no visual. Os dois, olha, o dia que eu mais me visto é quando eu saio com a minha mulher. Aê! Jogando pra torcida, me visto de amor para jogando entregar pra torcida. Sensacional. Fala aí, Maurício Amaral. Eu tô bem, eu quero dizer que há 14 anos eu aprendo sobre a vida com o KG. Muito obrigado, Maurício. Deus, muito obrigado. Cara, muito obrigado. Que beleza, Maurício. Muito bonito. Declarações sensacionais, fortíssimas aqui no programa. Deixa eu apresentar o cara que tá conosco hoje, veio a brilhantar o Pretinho Básico. E assim, ó, pra apresentar esse cara, eu fui na Wikipédia. Uau! Pra estudar um pouquinho sobre o que eu vou falar aqui. O cara é médico, psiquiatra, educador, palestrante, escritor, apresentador de TV e de rádio. E morreu. E está conosco aqui no Qual É da Rede Atlântida, todo sábado, 19 horas, junto com o Marcos Piangers. É o nosso querido doutor Jairo Bauer! Gente, sempre recebe pessoal com musiquinhas. Pô, boa tarde, pretinhos. Boa tarde, sul do país. Estamos aí, né? Show de bola, Jairo. A gente tem muita dúvida sexual aqui pra te fazer. Não, não, mas hoje não. Aqui não é o lugar. Não é o lugar. Não, não. É. O lugar onde é? Do... É, é no na cama. Qual é, né? No Qual É, sábado, 19 horas, na Atlântida. Baita programa. Programa altamente instrutivo, educativo e tudo mais, né, cara? Qualificado. Deixa o Jairo falar um minuto, só ele falando. Fala aí, Jairo. Eu queria propor uma música. Obrigado, Mr. P. Valeu. É impossível, cara. É impossível, cara. O cara vai falar um minuto. Acha que vai ter condição de falar um minuto? Não vai me deixar falar, KG? É uma musiquinha pra cara passar. Me mata tenso. Ah, tu quer passar aqui? Tá, desculpa. É o ar. Ó, o ar. E aí, Jairo? De acordo com o momento, nós poderíamos receber o Dr. Jairo Bauer com... Bauer, Bauer, Bauer. Bauer, Bauer, Bauer. Vem cá, o que puseram no almoço de vocês? Eu não hoje? Sei, cara. Eu não sei. Alguma coisa, Todinho, tá... Todinho. Eu me pergunto isso há 4 anos já. Não almocei ainda, Magnata. Tô com uma fome braba, hein? Tava com Darcy agora de manhã. Tá comendo, cara. Cacau não está com fome, brother. Ai, ai. Cacau tá de regime. Já almoçou. Cacau tá magrinho, tá elegante. Vamos nós aqui, então. Meu nome é Alexandre Fetter. Somos a rapaziada do Pretinho Básico. Vamos juntos até as 2 da tarde. Entreter, descontrair e informar a grande audiência da grande Rede Atlântida. Vamos com os destaques comentados do Clique RBS. Hoje é dia 6 de outubro de 2011, dia do prefeito. Um grande abraço ao prefeito de Floripa. Fala, Piangas. Dário Berger. Dário Berger, fala tu aí. Não, ele foi absolvido. Absolvido, né? De todas absolvido as acusações, né? Mas que perda! Ele se envolveu em vários escândalos, mas o que levou ele até o julgamento, se ele seria caçado ou não, aconteceu há 2 dias, é aquela história da prefeitura acontecer perto do o prefeito itinerante, que eles chamam, que não pode. Foi 2 vezes prefeito de São José e 2 vezes prefeito de Florianópolis. Esse processo está arquivado desde o dia 1º de janeiro, lá do dia que ele assumiu Florianópolis, mas só foi julgado há 2 dias atrás e está absolvido. E ele foi absolvido por ter consultado, está lá, consta no processo que ele consultou o TSE se ele poderia se candidatar para Florianópolis, e aí disseram sim, pode candidatar. Sinceramente, e aí... eu acho que tem várias coisas que o Dário poderia ter sido caçado, né? Não por isso, né? Não por isso. Pois não por, é. Por ter sido... Se o povo elegeu ele 2 vezes, né? Pra governar o São José e 2 vezes pra governar Florianópolis, tem que deixar ele no poder, né? Eu acho. Tem que respeitar, né? Tá bem, um grande abraço também pro nosso querido prefeito de Porto Alegre, José Fortunati, que escuta o Pretinho Básico. O Pretinho. Além do dia do prefeito, dia 6 de outubro, é dia do tecnólogo também. Tu é tecnólogo, não é, Marcos Pianjas? Eu sou, me formei em escola técnica, sou técnico em edificações, posso construir uma edificação de 80 metros quadrados. Sensacional. Um apartamento não, do tamanho do Pedro Potter. Tu é técnico, tecnólogo é ensino superior. É superior? É. Ah, tu é técnico. O Jairo que sabe, Jairo. Jairo tá fazendo universidade. Tecnólogo é considerado um curso superior também. Tecnólogo, mas onde faz? No SESC, assim? No Instituto de Tecnologia. Não, depende. Tem colégio no grau. Tem curso superior. Mas foi o que eu fiz, escola técnica. Tu faz em universidade. Escola técnica é uma coisa, tecnólogo é outra. Isso, tecnólogo se forma depois do segundo grau, depois do ensino médio. Tá bom. O Jairo tá fazendo biologia na UFSC. É verdade. É mesmo, doutor Jairo? Tô estudando nossos parentes mais próximos. Ouriços, pepinos, estrelas. E tu nota uma diferença nessa molecada aí que faz universidade hoje em dia? Em relação... que tu fazia medicina em São Paulo? Cara, eu acho que mudou muito pouco, sabia? É assim, tem umas coisas que não tinha naquela época, né? Internet, esses smartphones. Esses detalhes. Esses detalhes, não havia 20 anos atrás e tal. Mas, essencialmente a mesma coisa. As pessoas faziam mais festa quando lá na PUC do que na UFSC? Igual, igual. Mesma quantidade de festa. Mesma quantidade de festa. Mesma bebida. Bebidas. Drogas. Igual. A minha faculdade foi muito tranquila. Finalmente chegou alguém aqui que não veio com um discurso saudosista, né? É, naquele tempo. Naquele tempo era melhor. Finalmente, gostei de ouvir. Essa é a diferença do Jairo. O Jairo tem uma ótica boa, né, pra juventude, né? A maioria dos velhos. Tirando não a miopia. São assim. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS: terremoto de 5,8 graus. Ô, peraí, meu. O que foi, velho? Morte do Steve Jobs, calma, né, cara? Nós vamos falar. Não, mas é o primeiro destaque, final, né, pra tu poder. Eu já falei isso essa semana, mas quem sabe tu deixa o Pianjas ancorar o programa. Vamos fazer assim, ó. Deixa eu pedir licença pra vocês, com toda humildade. Deixa que eu resolvo essa parte. Deixa que eu edito, meu bruxo. Deixa que eu resolvo essa parte aí, deixa pra mim. Grande guru. Terremoto de 5,8 graus atinge a Argentina. Ah, não, isso é mais importante. É isso, Amaral. Tremor foi sentido com intensidade na região noroeste do país e não foram registradas vítimas, apenas cenas de pânico, informou... Eu gostaria de salientar que quem disparou essa vinheta foi o Maurício Amaral. Não fui eu. Vai de novo. Terremoto de 5,8 graus atinge a Argentina. Brasil! Não achei legal. Bom, como eu falei aqui, não foram registradas vítimas, apenas cenas de pânico, informou a rádio da cidade ao norte de Buenos Aires, atingida lá pelo terremoto, então. Que pena, cara. Começa a pintura na pista da SC-405 no sul da ilha de Floripa. Sentido único. Depois de testes na semana passada, o sentido único na SC-405 está implantado em definitivo na rodovia. Os testes feitos mostraram que as filas de carros diminuíram e o trânsito flui bem melhor em direção ao sul da ilha. Exatamente. Quem mora aqui na ilha, Marcos Pianjas não mora mais, mas o doutor Jairo pode nos dar um parecer, assim, tu que utiliza o sistema aqui, como eu é que não, faz? Eu não vou muito pro sul durante a semana, eu só fico pensando quem tá vindo, né, de lá pro centro, como que faz? Deve ter os horários intercalados, né? Eles já fazem isso ali perto do aeroporto, eles já fazem umas mudanças de pista. Jogo do Havaí, só vai, só volta. De manhã pra ir pro sul também, pra ir pro centro, também eles estão fazendo umas alternam os sentidos e tal. Em outras cidades já funcionou, já funciona. São Paulo você tem inversão de pista, Rio de Janeiro você tem também inversão de pista. É outra coisa, ouvir a opinião de trânsito de um médico psiquiatra. É verdade, cara. Aliás, nós tivemos este expediente no Rio Grande do Sul também durante um bom tempo na Freeway. E eu não sei por que não voltam a estudar a CEPA e a Polícia Rodoviária não voltam a estudar essa questão para quem está voltando no fim de semana ou no verão. Ou indo, né? Ou na sexta-feira, todo mundo vai. Mas eu me lembro que não deu certo. A experiência não deu certo. Eu queria dar uma parou dica tudo. Aí foi transtorno pra quem tava indo e pra quem tava voltando. Dentro da ideia do Mr. P. Mal planejado, talvez. Pô, então. Eu, como jornalista, queria dar uma dica pra quem constrói as estradas, que aquele valão no meio não precisa ser daquele tamanho, né? Dois guard-reios, um lado pro outro ali, tá resolvido e ganha uma pista pra cada um ali. É verdade, eu também acho. É verdade. Tira aquelas árvores de merda lá, né? Que isso, rapaz. meu, biologia. Fica a dica. Biologia. Oxigênio. Pra que serve aquelas árvores? Maurício. Pra tu respirar. Pô, uso de balão no estômago para inibir o apetite é liberado para menos gordos. Liberou o balão, Magnata? Liberou o balão. Pô, que legal, hein? Antes, a medida era indicada para pessoas com IMC acima de 30. Agora, o índice passa a ser... O limite do índice é 27. É que eu tô. E o balão é... Não, tá mais. O balão é colocado por endoscopia e é temporário. Maravilhosa, endoscopia baixa. Fiz uma vez endoscopia baixa, maravilhosa. Endoscopia baixa chama-se colonoscopia. Colonoscopia. Foi lá na casa do Dr. Jair Barra. Depois daquele dia que você foi no meu carro, né? Maravilhosa. Ele sempre conta o teu carro que tem ar-condicionado pra ti e ar-condicionado pro motorista. E que esquenta a bunda dele. Um cara mandou um áudio pro Jair Bauer lá, pô. Mandou um áudio. Todo mundo só fala disso. Acho que fica passando na rádio muitas vezes. Olha só, cara. O objetivo de colocar o balão é aumentar a sensação de saciedade por meio do volume no estômago. O Mr. P tem. Jairo, isso adianta, Jairo? Cara, você sabe que assim, é um princípio, né? Você distende o estômago, parece que você tá, né, estômago cheio, e aí você libera os hormônios que vão lá na cabeça e falam assim, ó, menos fome. Aí o cara come menos. Tem umas substâncias homeopáticas que é um gel, né? Que dá uma... Como é que chama? É uma gelatina? Tem uns shakes também que fazem isso. Aquele Herbalife, outros aí dessa... Eles são... Te preenchem, né? Mas dá uma expandida no estômago. Mas são saudáveis ou não? Isso é uma agressão, né? Botar um balão dentro do corpo. Não é muito agradável, né? Pra quem tá pensando em fazer, não é uma coisa agradável, assim, né? Mas assim, ó, o Jairo pode falar. Mas isso tratando de perder peso, nada é agradável, né? Poderia colocar... É verdade. Não tem uma medida boa. Poderia colocar esse saco, esse balão num outro lugar do homem pra que também fosse uma mensagem lá pra cima e dissesse, come menos, né, pra acalmar. Pode, o Pianjo já tá testando. Maravilhoso. O do Porã seria o bichiquinho. Não entendi. Réplicas de bolsas Victor Hugo são apreendidas nos camelôs de Florianópolis. Terremoto, tudo bem, cara. O lance da medicina, tudo bem. Agora, réplica de bolsa antes do Steve Jobs, meu. Cara, acha que tá correto. Tu acha que Steve Jobs é a última notícia do jornal, ainda que eu não preciso. Tem uma musiquinha. Ainda que eu não precise te dizer isso, eu vou te dizer por respeito e consideração. Eu vou deixar por último. Né? Não, a ti. Eu vou deixar por último aqui a questão do Steve Jobs para que tu possas, Pianjas, discorrer sobre o Steve Jobs. Eu não quero falar sobre o Steve Jobs. Eu queria ouvir. Então cala a boca! A primeira manchete do Pretinho dizendo: morre Steve Jobs. É isso que eu queria. Aí morreu. Tá bem, só um pouquinho então. Morre Steve Jobs. Réplicas de bolsas Victor Hugo são apreendidas nos camelôs de Florianópolis a pedido da Grife. Grife de luxo. Os produtos não serão doados porque são piratas, pirateados. Eles devem ser destruídos. Enquanto as bolsas originais custam cerca de R$500, nos camelôs, a mesma bolsa, digamos assim, custa de 50 a 100 pila. Ah, eu comprei uma por 20 semana passada. Cara, 500 pila é uma carteira, né, Vitor Hugo? 20 não reais sei, eu comprei. Não frequenta essa roda aí. É a Louis Vuitton. Eu dei de presente pra minha mulher. 20 pila, tá? O Jairo tem uma bolsa da Louis Vuitton, não, né? Não gosto. Tu não gosta? Qual bolsa tu prefere? Eu prefiro essa aqui, ó. Essas daí, ó. que é? Qual é a mochila? Mochila. Começou ontem a Oktoberfest de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. O primeiro barril de chopp foi aberto ontem à noite para a realização do brinde oficial. A Oktober de Santa Cruz vai até o dia 16 de outubro. Começa hoje a Oktober de Blumenau. Para marcar a abertura da festa, hoje tem o desfile na Rua 15 de Novembro a partir das 7:30 da noite. E a Oktober de Blumenau vai até o dia 23 de outubro. E o Steve Jobs? E por último, lamentamos profundamente a morte de Steve Jobs. Vai, Pianjas. Ah, isso aí. Agora que eu quero que não deu folga pro Piange, ele tá de luto, cara. Por que não deu folga? Mas eu tô te pedindo pra falar sobre o Steve Jobs, cara. Fala um pouco sobre a pessoa. Modesta parte, tá? Eu sou fã da Apple, era fã do Steve Jobs, continuo sendo tudo que ele deixou, o legado do Steve Jobs, eu acho que é um negócio impressionante. Acho que a gente vai poder dizer que viveu na mesma época de um grande inventor do tamanho de ele foi comparado ao Thomas Edison, Graham Bell, Lev Strauss. Eu acho que ele é um cara que mudou. O cara que inventou o oxigênio também, o. Que introduziu a humanidade nessa era digital e introduziu questões assim que vão. A minha filha, teu filho, vão utilizar pro resto da vida. Sem dúvida. Já utilizam agora, né? Com pode muito não ter idade. Inventado o mouse, quem inventou o mouse foi a Xerox, mas ele popularizou o mouse, mostrou como é que o mouse poderia ser usado num computador. Pô, e pessoal. Quando ele foi demitido pela primeira vez, ele foi criou um estúdio chamado Pixar. Que revolucionou Pixar, Toy Story. O Pixar é dele. Tem a mão. Ele comprou do Lucasfilm por 5 milhões a Pixar, tá? 5 milhões. E aí, por 10 anos, a Pixar deu um prejuízo de $1 milhão e por 10 anos ele cobriu ele o prejuízo. Segurou a Pixar por 10 anos. Segurou a Pixar por 10 anos, cara. Depois de 10 anos. Era vontade de segurar, né? A Pixar era lançou vontade. Toy Story, que é revolucionário. E se é você verdade. Gosta de uma animação hoje em dia, se você gosta de algum desenho, algum filme de animação, deve ser o Steve Jobs. E tu sabe que isso Pixar. Que o Piangas falou é legal porque ele é o Walt Disney da nossa geração. Esses tempos eu fui ver o Rei Leão em 3D, cara, e o Rei Leão era um filme que na época ele foi super aclamado e tal, né? Um dos maiores sucessos da Disney. E eu fui ver, eu não achei graça nenhuma, assim. Os meus filhos também não acharam muita. Porque depois do Toy Story, realmente Toy Story é revolucionário. Falou é um marco, tudo agora. É um marco na era da animação, agora, né? Tanto que é o cara que gosta. O cara que gosta de segurar a Pixar 10 anos é porque adora uma animação mesmo. Né? Tanto que a Disney comprou a Pixar, né? A Pixar Sim. hoje é um gigante. É Disney Pixar, né? E o Steve Jobs morre como o dono da segunda maior empresa do mundo, acionista do Walt Disney, o cara que fundou a Next, que é a empresa que revolucionou também a computação na Apple. Que ia ser a próxima empresa dele, né? E o que, que tu acha que acontece agora só com a Apple, por exemplo, sem o Steve Jobs? Acho que acabou a Apple. Pois é, esse que as ações já caíram, né? A diferença do Steve Jobs para todos os outros executivos que passaram pela Apple é a seguinte: enquanto o Steve Jobs cria, define o que, ou antecipa ações de consumo da população, todos os outros executivos eles vão agora arrumar a câmera. É que na verdade é o que aconteceu com esse iPhone, né? O iPhone fizeram um puxadinho no iPhone. É, um processador melhor. E vai faltar aquele cara que é o visionário, que diz assim: as pessoas vão usar touchscreen, as pessoas vão querer um celular que faz tudo. As pessoas vão querer ler revistas no iPad. Sobre pesquisa, fala que o Steve Jobs falava sobre pesquisa. Ah, da pesquisa demais. Perguntaram pra ele por que ele não fazia pesquisa de mercado. Assim, cara, eu não vou perguntar pro mercado. O Henry Ford, o cara que criou o carrinho da Ford, popularizou, ele perguntaram isso pra ele, falou assim: se eu fosse perguntar antes de fazer o carro e popularizar, o que, que eles queriam? Eles iam falar assim: a gente quer cavalos mais rápidos. Isso que eles iam querer. Não tinha como perguntar. Há 6 anos eu ia chegar pro Maurício, que telefone tu quer? Tu não ia falar assim: não, eu quero um telefone que tu toque na tela, não sei o que. Eu quero antena, que não sei o que. E o Steve Jobs, ele fez arte, cara. Ele fez arte, acima de tudo. Tudo que ele produziu, que tinha um com muita design. Sensibilidade, né, cara? É incrível, é incrível. Ah, ele é um revolucionário, com certeza. Um jornal Wall Street falou que ele era um poeta da tecnologia. Ele fazia poesia no designer e na tecnologia. Uma tecnologia que a gente via em filmes de ponta. É no design, tá? É design. A tecnologia que a gente via de design. Design. É que o designer é o cara que faz design. Isso. Que a gente via em filmes, ele popularizou. Eu tenho no meu bolso, da minha calça jeans. E só resumindo, tá? Um cara que foi dado pra adoção, sofreu com um câncer no pâncreas, foi demitido da empresa que ele criou em 87, voltou em 96 e criou todas essas campanhas célebres aí, celebrando os grandes gênios da humanidade. Ele, sem dúvida nenhuma, foi um deles. E tem um poema que ele lançou numa campanha de 1997, que é Here to the Crazy Ones. Aqui vão pros malucos, os rebeldes, os desajustados. Você pode não concordar com eles, você pode citar eles, você pode glorificar eles, ou você pode transformar eles em vilão. Você só não pode ignorar eles, porque eles mudam as coisas. Porque as únicas pessoas que pensam, né? Porque as pessoas que pensam que podem mudar o mundo são as únicas pessoas que realmente mudam. Pense diferente. Demais, demais. Think different. Mestre Steve Jobs. Bom. Então tá, foi aí meio que uma homenagem nossa a todos os usuários de Apple aqui ao Steve Jobs. Menos eu e o Porã. Eu não sou, mas eu admiro. Mas é uma questão de tempo. Mas aí o iPadzinho dele que vocês não têm, estão nos grandes hospitais que fazem grandes pesquisas. Ou seja, ele entra na nossa vida. O touchscreen tá aqui no meu celular também. Isso aí. Tá dentro, tá dentro. Tu vai no restaurante, escolhe a carta, escolhe teu vinho na carta de vinho no iPad lá, dependendo da casa. E aí a gente baixou, eu e o Marcos hoje mesmo, um aplicativo. Tem isso já? Não tenho ido a restaurantes tão bons. Eu nunca fui num desses aí ainda. Me contaram também, me contaram. Ainda chego lá. Enfim, a gente baixou um aplicativo hoje de manhã, eu, Marcos e Maurício no quarto. Maurício lá, o iPâncreas. Ô, Jairo, o câncer de pâncreas, ele é muito complicado mesmo, né? Ele afeta todo o sistema. Tem alguns tipos de tumor de pâncreas, mas é normalmente um órgão que quando você faz o diagnóstico, assim, é um câncer que ele faz metástase muito rápido e é complicado. E as causas do câncer no pâncreas? Pois é, não é tão definido como outros, né, assim... Aqueles fatores de sempre, né? Vida sedentária, comer muita gordura... Qual é a função do pâncreas no organismo? Duas funções básicas. Ele tem uma parte endócrina, né? Que produz todos os nossos hormônios que tem a ver com diabetes, né? Produz insulina, glucagon, que tem a ver com o nosso sistema de entrada e saída de açúcar da célula. Essa é a função endócrina. E tem a parte toda de produção de sucos digestivos que vão ajudar no nosso processo de digestão, né? Então são glândulas tanto de hormônios como glândulas que vão ajudar na digestão. E sem pâncreas, assim, teoricamente, né, dá pra viver, né, ou sem pelo menos essa parte exócrita, mas a vida fica muito mais complicada. Eu me interessei pelo glucagon, pode falar um pouco mais sobre isso aí. Eu vou mostrar o glucagon depois. Muito obrigado pela explicação, doutor Jaro, 1:24, tá na hora. É verdade, amigo, um rapaz fez uma cirurgia plástica pra ficar parecido com o Super-Homem. É verdade, mas isso é muito fácil, Marcelo, é só botar a cueca por cima da calça. Herbert Chaves, que mora nas Filipinas, afinou o nariz e fez uma covinha no queixo. Ah, lá nas Filipinas. É verdade isso. É verdade, olha que bonitinho. Decoração do apartamento dele também lembra o Homem de Aço. Eu acho que ele tinha que ser a super, né? É verdade, bom, mas... olha a kriptonita, hein, Marcelo? Por que será o Homem de Aço? É verdade. Tô louco pra ser um Homem de Aço. É verdade. Que isso, Marcelo? Americana, pra poder subir o morro. Caiu a Neila. Subiu o morro, baixou a Neila. O Marcelo tá se entregando. Enfrentar traficante, Javier. Marcelo sempre foi. Cala a boca, Marcelinho. É verdade. A americana é presa após tomar banho de sol nua no quintal de casa. Mas que absurdo que isso! Não pode mais. Por que ela foi presa? Absurdo é prender. É verdade. A mulher discutiu com o policial e se negou a pôr a roupa. É verdade. Pelada com o policial. Tem as imagens, Marcelo. Olha ali, tetada na cara. Olha aí, tetada na cara. É verdade, olha ali que coisa mais linda. Duas tetadas na cara ali. Eu gostei. Tá todo errado o mundo, né? A mulher tá na casa dela pelada e prendem ela. Polícia flagra idosa de 71 anos com desconhecido em carro. É verdade. Olha a veinha. Ela muito e o bom. Companheiro de 54 anos foram flagrados fazendo sexo. Foram flagrados, Marcelo. Flagrados. E aí, afirmou o homem que estava, né, apagando as velhinhas. É verdade. Afirmou o seguinte: estou me divertindo com essa garota. É verdade, quem aqui? Cid, hein? 71 anos, Cid Moreira. Era o Cid, era tu, Cid. Dá pra ir longe, né? Tava se. Boa noite. Não, boa tarde, Cid. Olha o sol. Mas é sempre boa noite, Cid. Boa tarde, pode ser pra você. Pra mim nunca foi. É que nunca apresentou telejornal. É verdade, Cid Moreira, nosso convidado de hoje. É para fazer um salmo? Não. Aqui no Clique Recorte, já viu alguma pessoa pegar uma velhinha de 71 anos? Eu já peguei várias. 71 anos? É nova ainda. Então acho que era o Cid. Galetinho. Ah, eu gostei deste termo. Galetinho. Ah, posso usar e chamar ela de galetinho? Vem aqui, minha galetinha. Qual a principal vantagem de uma mulher velha sem dentes de 71 anos? É melhor não falar sobre isso agora. Você está perguntando se ela... Ah, tem vantagem. O que ela faz de melhor, essa senhora? Olha, ela não conversa. Ela fala e você não entende. A única coisa que a gente não quer é conversa, não é? É verdade. Mulher, quando quer conversar, é um saco. Cala a boca, Marcelino. É verdade. E aquele jovem que fala no Fantástico. Sim, ele mesmo. Doutor Jairo Bauer. Como vai você, doutor Jairo Bauer? Eu tô bem. Desvendando os mistérios da juventude ainda. Mas o S não. Mas o S que, não. Que papinho de velho, né? Você vai ser bem o velho falando. Né? O velho eu fala acho assim. Que eles estão se ensinando. O velho chega na sala com os primos assim, ó, deixa eu chegar aqui na sala da juventude. Da juventude, é. Sala da juventude. O que fazem os jovens hoje, Jair no Barro? Sacanagem. Sacanagem é o que eles fazem ou sacanagem é a pergunta que te foi feita? As duas. E o consumo de drogas por parte dos adolescentes continua muito alto. Precoce. É verdade, amigo. Muitas drogas. Preocupante. Isso é bastante. Com quantos anos as pessoas começam a ouvir Luan Santana, o Justin Bieber? Start. Meu Deus, 15, 13. 13 anos já. E aí, drogas mais pesadas, tipo Catinguelê. Catinguelê você... é o pai do nome de droga. Catinguelê, cara. Doutor Jairo, você viu o Fantástico hoje? Hoje não. Vou mostrar para você. Vai, Pikachu! Obrigado, Marcelo! Obrigado, Marcelino! Obrigado, Cid Moreira! Tá na hora de fazer os classificados do Pretinho. Cara, eu vou só lembrar uma coisa pra vocês. Vocês lembram que no primeiro programa que nós transmitimos esta semana aqui de Floripa... Meu, Steve Jobs, meu. Não vai falar do Steve Jobs? A gente já falou, cara, do Steve Jobs. Cara, o que, que tem de qual programa? Já leu até o programa. Eu gostaria só de dizer que no primeiro programa eu falei, cara, chegamos ao final do primeiro, mas ainda faltam 9 programas a serem feitos aqui de Floripa e tal. Hoje já é quinta, estamos quase acabando o programa, então teremos só mais 3 programas feitos aqui de Floripa, o que nos dá uma tristeza sem fim. E para nossas famílias que vão ter que nos ver. Nos receber de volta, né? É o problema. É verdade. É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Na verdade, eu queria terminar, porque ia chegar numa mensagem isso tudo, que o tempo passa muito rápido, né, cara? Aproveite agora. Aproveite agora, viva agora, esteja bem próximo agora de quem você ama. Nosso diga tempo. Pra quem você ama que você ama. Por quê, Fetter? Por quê? Porque o nosso tempo é hoje. É agora. E amanhã aí, talvez não seja mais. Tem um CrossFox vermelho, uma teteia de carrinho, ano 2005, 1.6, completinho. Sou o terceiro dono, tá comigo desde 2008 e quero vender porque minha família aumentou, tá aumentando. Vem aí em dezembro a Martina, nossa primeira filhinha. E preciso comprar um carro maior para que nos acomodemos melhor. Envio fotos, estou em Chapecó. Quem falar no e-mail que ouviu o anúncio no Pretinho Básico ganha de início R$1.000 de desconto. Que beleza, R$1.000 é bom. Inteligente. R$1.000, R$2.000, né? Sim, então claro, tá. É vendocross@hotmail.com. Vendo uma cruz. vendocross@hotmail.com. Mais uma aqui, meu nome é Diogo, tô entrando em contato com vocês pra vender meu kimono Torá, tamanho A2. Kimono Torá, Magnata. Pra jiu-jitsu, tá novíssimo, usei 2 vezes e nem suei com ele. Vou tô pedindo 150 mangos, podem entrar em contato pelo e-mail pretorf. Ah, é o preto que tá vendendo. pretorf@hotmail.com, que eu mando fotos do kimono. Certo, mano? Certo! E aí, Almirzinho? Ô, querido, como é que tá? Como é que tá? Eu tô bem, tu, Almir? Tô aqui com o Almir Quintimania, né? Que beleza. Lançando almirquintimania.com.br. Pode mandar um e-mail pra nós. porã.pintopequeno@almirquintimania.com.br. Vai bombar. Foi direto, hoje foi direto. Vai bombar, Almir? Não, o e-mailzinho, porque é o seguinte, foi surfar hoje, né? Foi surfar. Porã foi surfar hoje. Pô, deixa eu mandar um abraço pro Muriel, né? O Darcy ficou pescando, mas o Muriel foi Drauci, surfar. O Drauci ficou pescando, mas o Muriel foi surfar, né? Certo. E pro Maurício Duraski, que é um ouvinte nosso, que sempre me pega pra surfar aqui na ilha, né? O cara se dispõe a passar de carro, me levar uma prancha, inclusive, pra que eu possa surfar, cara. Cara, isso tem nome, sabe o nome disso, né? É vontade. Sabe o nome disso, né? É brodagem. Brodagem, parceria. Camaradagem, isso é aí. É coisa que tá muito em falta hoje em dia, inclusive aqui nesse programa. É mesmo? Opa, denúncia! A gente pode ser menos brother, teu. Vamos acabar então a brodagem. Acabou a brodagem agora. Então, próximo bloco, cara, a gente acaba a brodagem. Viu como serviu pra vocês? Viu? Mas e a oferta, Almir? E aí, Almir? A oferta é o boneco clone. telefone com piloto automático e wireless. Como é que é? É simples, meu querido, é assim, você leva ele pro trabalho, mostra ele apenas uma vez, mas apenas uma vez, sua tarefa do trabalho, e ele faz todas as tarefas. Mas que beleza! Toda, incansavelmente, que você possa esquecer da vida e fica de férias pro resto da sua humanidade. E ele faz tudo por ti? Faz tudo pra você. Imagine só, com esse boneco, é o seu clone que vai aguentar o chato do trabalho, visitar a casa da sogra, fazer amor com a sua mulher, tudo que você não quer mais fazer. Que isso, cara? Exatamente, não se preocupe com a bateria do boneco clone. Ele já vem com duas pilhas palito, do tipo AAA, que se carregam automaticamente via wireless. Então entre lá, o miquetmaria.com.br e se mandar o código de desconto. Onde que eu coloco a pilha no boneco, Fetter? Ganha 20% de desconto. Ao miquetmaria.com.br. Muito Mas não bom. Pode ficar tranquilo pra mim e pra minha mana Vivi. Olha meus aí. Querido, Daniel Santos de Porto Alegre. Muito bom, Amirzinho. Obrigado, tá? Show no intervalo. Mas, a gente querido. Volta em seguida com o Pretinho aqui na Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, direto de Floripa, nessa semaninha especial onde mudamos a cabeça de rede da Rede Atlântida de Porto Alegre para Florianópolis. A galera tá muito feliz com o que tem ouvido. Nós estamos muito contentes também com o que temos dito aqui no microfone da Atlântida, direto de Floripa. 20 minutos para as duas, estamos com Coca-Cola. Torcer é a maior felicidade. Nova skin, um cervejão, se beber não dirija. As melhores ofertas Vivo estão na Colombo, você pode, você merece. E Panvel, você sempre bem. E aí, doutor Alceu? É papa louca. Agora no Pretinho Básico. Bola, bola nas costas. Fala aí, doutor Alceu. Perdeu o Grêmio ontem, doutor Pepper. 1-0 pra cima dos Santos. Pois é, verdade, doutor Alceu. O Grêmio chega nesse, no ponto importante do campeonato, junto ali com o Inter, nos times de cima. Agora vai ficar legal pro campeonato. Ele tá, ele tá tentando não é irônico. Eu tô tentando mudar. É um exercício que a gente tá tentando fazer. Tentar agora mudar fica legal, porque tá todo mundo junto. O Grenal, o final pode ser decisivo pra Libertadores. Demais, cara. Pô, agora sim. Cara. O gol foi do Grandão, né, doutor Carbeiro? Grandão, doutor Alceu. Grandão botou pra dentro. E soltaram o Breno lá na Alemanha. Ah, soltaram. É? Finalmente, o jogador brasileiro saiu da prisão. O Breno é mais conhecido como Nero. Ele tava deprimido, botou fogo no próprio apartamento e foi preso e... Isso aí acontece, mas não tem mais clima pra jogar na Alemanha. Isso acontece. Tem lugar de asa pra morar. Vou aproveitar que o doutor Jairo Bauer fazer uma consulta com ele. Posso, doutor? Que time tu torce, Jairo? Corinthians. Corinthians. Segundo Corinthians. Lugar do campeonato, rumando para o primeiro. Corinthians. Doutor Jairo, sempre que eu namoro, doutor Jairo, a primeira vez me dá um calorão. É. E na segunda eu sinto muito frio, doutor. Por que terá? Mas que isso, cara? Ah, eu sei, eu não sei. Não tem lógica alguma na pergunta. Não tem alguma explicação, doutor Jairo. A primeira é um calorão e a segunda é muito frio. Foi o cachecol. É que a primeira é em janeiro e a segunda é em julho, doutor. Boa, doutor Alceu. Muito bom, doutor Alceu. Era isso, doutor Petra. Tá bom, doutor Alceu. Muito obrigado. Pode fazer perguntas pro Jairo? Eu ia agora abrir exatamente o momento do programa onde todos nós poderemos fazer perguntas que representem as dúvidas da nossa audiência na questão sexo. Mas vamos combinar uma coisa aqui, ó. O Theo tá aqui, a Anitta tá aqui, o João e o Francisco estão aqui. Nós temos que ter habilidade para... Os nossos filhos estão dentro do estúdio, então eu passei minha pergunta. Nós temos que ter habilidade para confeccionar perguntas que realmente venham a dirimir dúvidas e não chocar a nossa audiência. Combinado? Combinado. Primeira pergunta, Porã. O heterossexual clássico, que só gosta realmente de mulher, tá em extinção? Não, acho que não. Acho que continua a existir. Tem de tudo, né? Eu já acho que só tem uma variedade maior no mercado, né? Mas tá lá. Variedade é bom, né? Tem uma gama maior de opções. Porque... Não, mas sempre os buracos são os mesmos. Meu Deus. De 60 anos atrás. Não, não mudaram. Não tem mais opção, então. Mas a tolerância é maior hoje, sim, né? Sim, sim, sim. É essa que é a grande diferença, né? O Piaget tem uma teoria que todo mundo é bissexual. Não sei por que ele tá com essa teoria. A partir da geração dele começou isso. O nome disso é autodefesa. Quem tem 20 anos hoje, ele já tem uma propensão a ser mais tolerante com a sexualidade. É a minha teoria. Quem tem 20 anos hoje não vai ser tão repressor como a gente é hoje, sim, com quem tem 20. Sim. Não, hoje a gente é menos. Então, daqui a 20 anos, acho que não. A sexualidade, o heterossexual, o homossexual, vai ser um negócio, uma fronteira meio. Tênue. não vai, eu acho que nem existir pra essa, na cabeça dessa gurizada. Mas aí. A igreja tá aí pra salvar isso, Pianjo, ainda bem. Puta. Fala aí, Bicepi, qual é a tua pergunta? A minha pergunta é simples. Há uma diferença total e absurda de comportamento e instinto. Sim. Deu, obrigado. Eu não entendi. Não, isso que o Pianjo tá falando é comportamento. É. Entende? É porque é óbvio que por sermos bicho... Boa pergunta. Eu posso fazer uma pergunta. Bicho, então, né? É instinto também para um homossexual desejar, seja ele homem ou mulher? Desejar. Tipo assim, eu sou um homem e eu olho pro Pianjo e eu desejo ele. Como homem. Isso é instintivo? Usando do personagem. Ou é comportamental? Não, você sabe que na natureza há exemplos de outras espécies que têm atração homossexual também, que tem relacionamento homossexual. Tá, então pode os ser os leões, instintivo. Por exemplo. É. Leões. Leão, cara, olha isso. Qual é o bicho primatas. Mais macho que tem? O leão. E o leão tem atração homossexual. Maravilhoso. Não, o bicho mais macho. Não, imagina dois jubudos. O que o Fetter quis dizer é que um leão, por exemplo, o leão dominante, o macho alfa, ele tem várias leoas, né? E o leão, ele é tão rei que a leoa vai caçar, vai buscar o alimento, enquanto ele tá lá tá com os amiguinhos dele. Tá com os amiguinhos. Você não ajuda. Não é isso que eu queria dizer, não. Doutor Jairo Bauer, já diz a filosofia, eu sou eu e minha circunstância. Circunstâncias. O ser humano é estimulado. Se nós estimulamos, seja através do que nós vemos, sentimos, olhamos, percebemos, se nós temos algum tipo de estímulo para alguma coisa, é óbvio que isso vai passar a ser natural diante do que a gente faz e passa a ser um comportamento aceito, quer queira, quer não queira, conforme o tempo que passa. Sim, sim. Né? Então a questão sexual passa por isso também, estímulo. Também. E quando se questiona... Não, é estímulo. Não é só estímulo. Porque aceitação. Aceitação, porque o desejo da carne, da pele, entre duas pessoas do mesmo sexo, pode existir desde que haja uma naturalidade desde pequeno. Não, mas é o que o Jair tá falando. É estímulo. O que tu tá dizendo é que a sociedade tá deixando as pessoas mais gays, que a gente não pode ser tão tolerante, é isso? Sim. Não, a gente não pode ser se a gente não concorda. E o que limite... É o teu caso. Não, limite, tolerante não, a gente não tem que ter independente. Tolerante a gente tem que ser independente de concordar ou não, é uma questão de respeito. Certo. Tolerância é uma coisa, aceitação em relação às normas e regras que a sociedade impõe, seja através de meios políticos ou religiosos, ou dos dois, é outra coisa. E a vida precisa ser regida diante de algumas regras. Agora, quais são elas é um debate intenso. Vamos ouvir de quem sabe. E eu acho que tem as duas coisas. Eu acho que tem uma questão instintual, né? Instintiva, né? Na verdade, tem umas pessoas que têm. Em algumas sim. Sim. Em algumas sim. E à medida que a sociedade é mais, né, tolerante ou as coisas são vistas mais naturalidade, eu acho que essas pessoas, né, se sentem mais à vontade. Se é curiosidade, se é vontade ou não, sim, não importa. Sim. Um exemplo, as meninas, por exemplo. Hoje você vê uma quantidade muito maior de mulher que... Que experimentam, né? Que experimentam. Desde pequenininha. É. Isso aí. E não que isso seja... Que todas, né, já nasceram gostando de ficar... Tá, então o ambiente não pode fazer. Por exemplo, eu tô indo passar um mês no bairro de Castro, em São Francisco. Acho que essa viagem pode mudar a minha vida. Talvez. Pode. Se você estiver mais aberto... Já tá mais propenso, né? E isso o indivíduo julga pra si mesmo, diferente da idade que ele tem. Que mas os princípios que ele tem consigo é que vão fazer com que ele tem ou não novas sensações. Sim, né? Sim. E a base do que ele trouxe desde pequeno, dentro de casa, sim, e do meio que ele conviveu, é que vai ser o Jairo, qual é a principal dúvida de um menino que já tá fez duas perguntas, descobrir... Quero fazer uma também. É que é uma baita pergunta. Como é que é a principal? Qual é a principal dúvida de um menino que tá começando a sua vida sexual? Tamanho e de uma pênis. Menina? Qual é? Menino. O cara é de fato. O cara é tamanho de pênis e a menina é gravidez. Jairo. É isso, Jair? O cara normalmente é tamanho de pênis e se. Como que é o desempenho dele, assim, em relação, sim, ao desempenho. Se ele é bom. Ejaculação precoce. Se vai ter ejaculação, se vai ter, se vai ficar ansioso ou não. A menina tá mais preocupada, em geral, ou com DST e gravidez, ou com como que ela vai conseguir já logo de cara tentar juntar o sexo, a intimidade, com uma coisa mais estável, assim, a um mulher, relacionamento. Assim. A mulher ainda tem muito aquela coisa, assim, porque de atingir o orgasmo, por exemplo. Ainda tem muito desse trauma, assim, das mulheres de uma certa porcentagem não conseguir atingir um prazer ao extremo, assim. Tem, elas demoram mais, né? Assim, em termos de idade, né? Mesmo para as meninas mais novas. Mulher tem orgasmo? Eu gosto tanto de orgasmo que eu não dou pra ninguém. Não, eu podia te finalizar agora, mas aqui, pode. Mas eu vou economizar. É que assim, é sério. Enfim, é porque tem muita menina que cresce não tendo prazer, cara. sabe? E aí, de repente, ela se acha anormal, ela, ai, como é que... Não, não tem muito disso. A física feminina do corpo feminino pode atrapalha? Deixar o... É tudo é mais difícil, né? Não é tão exposto, elas não estão tão acostumadas a lidar com masturbação, com os meninos, tá? Então, o processo da descoberta da sexualidade e do orgasmo da mulher normalmente é mais complicado. Então, é mais cerebral ou até fisicamente a mulher é feita para ter mais dificuldade? Questões. Eu acho que, né, anatomicamente é mais difícil, né? E também a cabeça, como que elas funcionam, né? Você já se sente culpado ou não por estar fazendo sexo, educação que recebeu de casa, todas essas questões acabam dando uma travada, né? Sim. Hoje menos. Aqui, não, só um pouquinho, desculpa. Mas... que assim, eu quero perguntar, o KG quer perguntar e as perguntas não saem de vocês quatro aqui, por favor. Fala, KG. Pergunta, Dr. Jairo Bauer. Pessoas contaminadas com vírus da AIDS hoje tendem a levar uma vida normal, né? Morrer de outras coisas e tal, se elas fizerem um controle certinho da doença. E se esse fato não tá fazendo com que as pessoas relaxem mais na prevenção e, tipo, bom, já que eu não vou morrer disso mesmo, entendeu? Vou transar sem camisinha. Eu acho que esse é um dos fatores. As pessoas tendem a enxergar a AIDS hoje mais como doença crônica. Né? Existe remédio, né? Existe tratamento mais eficaz. Enfim, as pessoas, né, veem exemplos de pessoas que vivem 30, 40 anos. Hoje a gente já tem, acho, quase 30 anos de pessoas vivendo com vírus HIV. Acho que as gerações mais novas, principalmente, estão mais distantes das fases mais críticas da epidemia. E acho que isso tudo faz com que, principalmente os mais jovens, se protejam menos. Isso a gente vê. Por outro lado, assim, você vai vendo assim que hoje tem a história dos remédios, né? A gente diz hoje que o cara que toma remédio certinho, baixa carga viral, quase indetectável, a chance dele transmitir o vírus também é bem menor. Então a gente já fala nesse aspecto também hoje aí. Queria fazer uma pergunta aqui para o Dr. Jairo, que é o seguinte: eu vou colocar uma questão, vou colocar uma frase aqui que eu li de um autor e queria que tu comentasse, por favor, e depois eu tenho a pergunta para te fazer, tá? A frase é a seguinte, mais ou menos assim: nenhuma variável isolada prediz tão claramente a sanidade mental quanto a capacidade de ser fiel. Esta é a frase de um autor, não vou saber qual. Nietzsche. Não é Nietzsche. E agora a Luiz pergunta, tá, doutor Jairo? Doutor Jairo Bauer, quem trai é doente? Não acho que quem trai é doente. Quem trai ama? Acho que quem trai pode amar. Quem ama trai? Quem ama pode trair. Eu acho que assim, é diferente. Não existe, né, verdade absoluta nesse caso, não, né? Não existe, cara. Eu acho que assim, a gente vive hoje numa sociedade que é mais permissiva em relação a uma série de questões de comportamento sexual e as coisas aparecem mais. Talvez antes acontecesse na mesma dimensão, na mesma quantidade, e as pessoas fossem mais escondidas, as pessoas não soubessem, não revelassem e tal. Mas eu acho que o fenômeno, né, traição e tal, não tem a ver com amor. Eu acho que você pode amar uma pessoa, viver com uma pessoa. E traí-la, sim. Né? Eu acho que rola, lógico. Deixa eu, dentro desse teu mesmo assunto, era o que eu ia comentar, e é só depois eu a minha parte encerra. Mas amor, amizade, traição, qualquer sentimento, isso é uma construção. E é construção provocada pela humanidade, necessária para o convívio. E o sexo não é uma construção, ele é. Ele faz parte da existência humana. E as regras existem para controlar de alguma forma para que as coisas e o conjunto da obra possa sobreviver e se manter a espécie. Eu acho que tem as duas coisas. Tem a coisa instintiva e acho que tem a construção cultural da sexualidade também. Sempre que o Jairo fala tem as duas coisas, é porque ele quer ser educado pra concordar contigo. Dizer mas que na tá verdade, errado. Tu tá errado. Ao contrário. Ele quer concordar, mas ele precisa detalhar, porque não cabe a mim fazer o que ele faz. Não, ele vai dizer, são as duas coisas agora. Mas, o Jairo, o estrago da traição é diferente. Você sabe por que o ruivo é vermelho? Você sabe? Não. Ele tem mais ferro. Sabia disso? Na base do pelo. Ô, Jairo, o estrago da traição é diferente pra homem e pra mulher, né? O homem trai e volta pra casa numa boa. A mulher, ela já trai com uma carga mais... Tá louco, Maurício. Eu discordo violentamente. Maurício, completamente contrário. Que tem de mulher hoje, homem... Cara, mulher vivendo assim, vida de homem. O homem trai e volta pra casa... tipo naquelas, chorando. Putz, tomara chorando. Que ela não se entrega, se entrega. A como mulher é que, é trai assim e mesmo volta já, pra ô, casa bem aí, velho. Como é, é que assim, o homem se sente quando trai, Feto, Jairo? Pô, depende do cara, né? Eu acho que tem, eu acho que hoje não é tão diferente assim, a história de homem e mulher, não. As pesquisas, né? Dizem, só juntando uma sessão de pesquisa, né? Do que o Steven Jobs falou de pesquisa, por que ele não faz pesquisa. Tem uma frase ótima do Contrário do Caligari, que fala assim, que pesquisa é igual biquíni, mostra tudo, mas não revela, né, o essencial. Sim. E, enfim, mas só pra voltar isso, as pesquisas mostram que as mulheres trairiam mais com uma reação ao comportamento do marido que já tinha traído. De vingança. Ou, vingança. É, ou porque se sentem mal amadas em casa, mal atendidas, e os caras por uma questão instintiva. Então, sabe pesquisas... que na revista VIP desse mês... Tu concorda com essa pesquisa? Eu assim? Acho que cada vez menos. Não, eu acho que cada vez mais exatamente. São parecidas. Cara. Na revista VIP desse mês, exatamente sobre isso aí, aparece que pela primeira vez no grupo feminino algo incontrolável, uma reação, e aí em segundo lugar aparece a vingança. Pela primeira vez tá na mesma razão que o homem, as mulheres traindo é que tá mudando na mesma tudo, razão do homem. Né? A mulher tá trabalhando, não tá cuidando tanto da casa, às vezes não tá tendo filho mais, as mulheres têm menos filho hoje em dia e consequentemente o comportamento fica muito parecido com o que era já o do homem, né? Você sabe, tem uma coisa, tem um estudo engraçado feito com aves, né, voltando à biologia, assim, todo mundo achava que tem um monte de aves que são monogâmicas, né, vivem lá no ninhozinho, a vida inteira junto, casalzinho e tal. Quando começaram a fazer teste genético dos filhotes desses casais, perceberam que quase 40% dos filhotes não eram filhos do casal. Vixe. Da hora que, ele saía pra pegar uma minhoca, o outro ia lá e chegava com a minhoca. Pegava outra minhoca. Era um jeito de garantir, a variabilidade da espécie. Mas não brigava entre eles, né? Não, ele nem via. Aí que tá a sociedade tá sabendo. Perfeita. É aí que nós humanos devemos chegar. Não devemos ver. Não, e outra questão é a seguinte, se a gente for fazer teste genético na população como um todo, né, e acho que até tem alguns estudos desse sentido de lá nos Estados Unidos, de DNA, a gente vai achar um índice de filhos que não são filhos daquele cara. É verdade. Muito grande. Maior que 40%. Não, mas uns 10, 20 você vai achar. Saindo do terreno do sexo e indo pro terreno drogas, que é um ponto bem importante. É importante mesmo. Boa, Bora, assim, porque muitos adolescentes nos escutam, né? E hoje mesmo aqui no programa tu falou que é cada vez mais precoce o uso de drogas entre os adolescentes. E entre essas drogas, o álcool, né? Como é que um pai que tá lidando com essa situação inicial em casa deve se portar? Se é que existe uma maneira assim geral pra se portar nessa situação, já. Não, álcool é complicado, né? E hoje, assim, estão bebendo muito cedo, né? E quanto mais cedo eles bebem, menos noção eles têm do que eles estão fazendo, mais bobagem eles fazem, né? Claro. Pô, todo final de semana, cara, não sei os jornais aqui do Sul, de Manaus, já, mas São Paulo, todo final de semana você tem porrada de garoto de 17, 18 anos, 16 anos, pegou o carro, bateu, matou, brigou, foi assassinado, todo final de semana. Então, assim, e de fato, assim, é uma coisa meio epidêmica, né? Eles começam a beber muito cedo, eles fazem mais bobagem, a chance deles virarem, né, dependentes ou abusadores de álcool é mais, né, maior e tal. Então, acho que, assim, eu acho que tem que, se vai beber mais cedo, acho que tem que aprender a beber dentro de casa. Isso é culpa do governo? Boa. Eu acho que é governo culpa da família. Governo, é governo também, pô. Não, mas isso... Estados Unidos não pode beber, 21 anos não pode beber. Mas isso é muito, eu gostei que o Jair falou, é muito da criação, né, cara? Porque a bebida é uma coisa muito normal nas casas brasileiras, né? E tem algumas teorias também que falam de que o álcool seria a porta de entrada para outras drogas. Tu concorda com isso? É, mais do que antes. Antigamente falava que maconha era a porta de entrada. Hoje eles acham que, de fato, o álcool tá mais relacionado ao uso de outras drogas. Agora, assim, eu falei em casa, mas não é assim, né? Ah, meu filho quer dar uma festa, ele tem 15 anos de idade, mando comprar, sei lá, quantas caixas de cerveja, vou embora e finge que nada aconteceu, porque vai dar merda. Libera a casa, vai, não. O doutor Jairo Bauer disse porque pode beber em casa, vou liberar minha casa, então. Não é isso, né? Claro. É o olhar atento, assim, né? Claro, explicar como bebe, claro, tá, limite e tal, porque senão, né? Diálogo sempre, né? Sim, sempre. É. Cara, um bate-papo assim, descontraído e instrutivo, educativo, todo sábado a gente tem na programação da Atlântida às 19 horas com esta grande figura chamada Jairo Bauer e a ancoragem de Marcos Piangers. O nome do programa é Qual É? Eu sugiro que você escute este programa com seus pais, sugiro aos pais que escutem este programa com seus filhos pra gente quebrar esta barreira chamada preconceito e poder falar e abordar estes assuntos com mais naturalidade e tranquilidade, porque não tem nada mais natural que o sexo na vida. Boa. E não tem nada mais natural que a evolução das mentes. na vida, certo, mano? É isso. Jairo, muito obrigado pela tua presença aqui, cara. Desculpa se a gente não sabe espremer e extrair de ti tudo que tu tem de melhor, mas o Pianjas tem essa manha, ele faz então todo sábado. Maravilhoso. Sempre é bom estar com vocês. Eu adoro espremer o Jairo. Voltaremos logo mais às 18 horas aqui no Pretinho Básico. Último toque pra nossa audiência aqui, ouvinte da Atlântida que quer se conectar a tudo o que tem direito por um smartphone. Então você sabe que tem um smartphone show de bola na Vivo. Venha pra Vivo, traga hoje mesmo o seu número, fale por apenas 5 centavos um minuto com qualquer Vivo ou fixo local e ainda leve um Nokia C7 por apenas R$199 no plano Vivo Smartphone 200. É isso mesmo, fale por apenas 5 centavos um minuto e leve o seu smartphone com GPS, câmera de 8 megapixels, acesso a e-mails e redes sociais por apenas R$199 no Vivo Smartphone 200. Tá esperando o quê? Vem ser Vivo você também. Cadastre-se no asterisco 9000 ou passe agora mesmo na loja Vivo da 24 de outubro 797 e aproveite. Falar tanto por tão pouco, levar um smartphone com descontão e ainda ter a maior cobertura do Brasil é uma barbada. Se liga que é só na Vivo. Vivo, conexão como nenhuma outra. Fala, Amaral. Hoje, balada do Pretinho no John Bull da Lagoa em Floripa, todo mundo lá. Amanhã, Pretinho Básico na Expresso de Blumenau fazendo o esquenta da October e sábado Pretinho Básico em Passo Fundo no Gran Palazzo. Que beleza! Voltamos às 18, uma boa tarde. Vem aí o Barracão na Atlântida, DNA, Bola, Piangers, Maurício Amaral, pra todo mundo ouvir, direto de Floripa. Tchau!